Prabhu, yang di FC, ini sudah mau di konten. Fahamu, ya, Tango Delta, Suza, Irmã Penha, o nível de voo 090, direto destino, Suza Montanha 090. Missão, Remoto 090, direto destino, Suza Tango Delta. Na minha 225, desça e mantenha o 1-0-0. 1-0-0, minha 225. Torre da 3. Para o SAC, o COB de 200, alternando o caminhão, são 4 horas e 1 meia de autonomia. Já apareceu no Índio, quando a espera chamar pronto, altímetro 909. Passando 150 para 100, é o RPC da gente. Trolho Serra Tango Delta com 3. Trolho Serra Tango Delta. Informação de tráfego 1 hora, 2, 3 milhas rumo ao sudoeste. Passando 140, descida para 100, é o RPC da gente. O Chanel 6225, informação de tráfego 10 horas, 30 milhas, rumo norte, passando 065, ascensão 090, muito bicho. Gente, 6225. Calaja, Rio 597. 73, completa a letra 6, torre 18, inicial 95. 7895. Uma centena, 6265. Gente, mantenha, durante um instante, vou segurar a descida. Aguarde a autorização, acho que vai agradecer. Delta, subiu a senha 190, livre de carro. São 190, está utilizado, quem checa? Rio 5963, que eu estive em aproximação, é a parte visual com o campo. como QNH-1909. Ciente, chamada visual, 1019, Rio 5973. Autorizado o pouso, Rio 5973. Rio 5973, confirme a quanto está em estudo. Confirma? Confirme em que altitude eu estudo. Mais ou menos uns 1000 pés. Sim. 5, chame torre 18, desse mal ao 5. Estabilizada na 1-0. Chame a 25, continue para o final, só é a ponte visual, então. Vai, ponte visual, 1-2-5. 9-7, pessoal, está 3, 1-7-1, decolou em 2-8, chama a controle em 1-9-8, bom 8. 9-8, obrigado, bom fim de semana. Cinco, solo 3, 1, libere direita, tanque de via Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette, 02, via 02. Romeu Serra, Serra Delta, Marcelo 155, sobre Marcelo 190. E chama agora o centro do CIFRE, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 40. Para Confins, prepare saída Arbor, Eletro, Elada, 1 minuto, cópia. 25126, com FINS. Autorizado com FINS, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída arbor 1, transição elétrica. Autorizado 21, é primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5037, controle 119.8. Mais um 5126, protegimento com a minha ponte, pronto para o pushback acionamento. Zona 71, chame centro Recife, é, 125.1, alterna 123.8. 131.232, obrigado, bom dia, 131.71. 093, essa é a identificação dessa via chegada Golf para 4.10, o altímetro 909. Identificou para 4.000, via Golf com 909. Vamos perder o contato com o centro aqui, agora transmitindo 19. Obrigado, é a nossa frequência primária, 7, é a Vila Moraes. Presidente, para 2006, está autorizado ele a 76.0, altímetro 109, reporte 1, computador, completamente velho. Para 2006, com 09, está autorizado a 76.0, agora é portar estado. 3, posição 1-0 para o posto de Sané. 3153, autorizado para o Chibeca do Sané, bom dia. Boa tarde. 93, atenção ao tráfego da Tânia, liberando a entrada do site, ingresso de Juliette até o Gui 04. Rádio 3, Juliette 4, a posição 1093. Bom dia. Gostaria de chegar da Tornéia de Uno para o nível de voo 050, o último trem em Salvador, 1019, do Mané de Uno. Partiu. Oi, direto SAP. Cancelado as restrições de velocidade. O Silvio Lá, 1097. 3153, poderia manter a proa 180 para essa informações? Proa 180, afirmativo, após desvio 1 e 2, o proa 3153. Após direto letra, 3153. Sim, tio, então o meu Golf, autorizado em Maturim e Mar, 503, inicialmente o Proa Sul, transponde 0145 para sobrevoo Itapuã, o controle opera em 119.8. Pronto para o que chegou aqui o saneamento. É o saneamento Considerado a 970, desça para 2010. Está autorizado a FOE pista 10, reporte no curso do localizador, altímetro 1019. E confirme se ele estará recebendo informações do ano do INDOCEA. Thank you, Omar. Autorizado a para 2000, altímetro 19, reporte da meia dele, considerado a 970. Até um Rio Wolf, prossiga para o acionamento. Gente, até um Rio Wolf, aeroporto fora do solo, decolagem por ponto de risco bem lá. O vento no aeródromo é 160 graus, 08 nós, altímetro 019. Criado 9970, tá, Victor Matiano, setor? Tá, Victor Matiano, setor. Então, tem que ir para se monitorar para nós. Nós vamos. Gente. 2, desça e mantenha 3.000 altímetro 909. 3.000 909, 972. Eu vou seguir visando o cruzamento da sinal 10 e forma a aeronave aproximando para. O 10 afastado no momento 7 milhas. Você pode ir cruzando a final 10 para sobrevoar Itaponga. Ok, já está para cruzamento, centro da aeronave, reportará visando o eixo. Até o meu voo. Até o meu voo, confirmando o fora do som 09. Perdão, confirme? Fora do som 09. Graças. Gente, 9970, sem indicações ainda do INDOCEA, certo? Sem indicações do INDOCEA ainda. Gente, chame Torre Salvador, 198 decimal 95. 295 decimal 90. Federal 9970, bom dia, informa o helicóptero realizando o cruzamento do eixo sinal 10 para sobrevoo no setor sul do litoral. Mantenha a escuta, então mantenha a aproximação e aguarda para a sul. Na escuta federal, aguarda no período de pouso. Uma bolsa cruzou o eixo 10. Sente o local, o helicóptero mantém a escuta autorizada sobrevoo em Itapuã. Mantenha o setor sem interferência com o eixo 1022. Não vai interferir, vai manter o litoral hotel, meu amor. General 9970, autorizado por o curso 10, vento 170, grau 059. Obrigado por pista 10, 099, 70 com 15. 170, grau 059. Afirmativo, 2010, 109, é o time. Pistão 53, chame Cetro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, 7, o azul 5926, passa a nível 180 e general do centro de Cifra em 128, decimal 8, até 126, decimal 0. O contato na taxa progressiva da pressão coral, nível 170. Voo Bomed para a chegada Bomed 1 e reporte de áudio de Cifra, estação de Jota, o azul 2770. Grau 9972, me escuta? Força, viva a onda, 972. Grau 9972, chame todo o Salvador 183, final lá, o senhor. 2975, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9972, vai passar, ele é certo. Sideral 9972, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego à sua direita, mantendo o litoral sul, 510, helicóptero, não interfere com a sua aproximação, agora autorizado o pouso, pistão a zero, vento 190 graus, 069. Sem o tráfego, está autorizado o pouso, 9972. Grato pela informação, pela confirmação. Então prepare o switch e pistão na zero. Após o GPAP, voará a 73 na veia. Se a retaguarda do tráfego autorizado pelo meu irmão, reporte para o meu nome do setor. Reportará para o meu nome no hotel agora. Pega acionamento 6202. 6225, autorizado para o chuveiro que acionar, reporte o táxi. 3517, controle Salvador. Dessa via chega da Ponte para 4.6, o altímetro número 09. Então, 3517, devido à inoperância agora do Independente Serra, prepare ILS Whisky. ILS Whisky para a pista 10. Desculpa aí, colega. 0992-190-079. Para o pushback, para a Sim, número 2,